Ficheiro 10. 11. Castelo de 21 de junho de 1878. António de Montpensier nunca chegou a passear com a neta e nunca lhe chegou a dizer que era alta porque tinha a sorte de descender de um príncipe alto como ele. O telegrama que receberam naquela manhã tornou tudo o resto irrelevante. Chegou por altura do pequeno almoço, tomado no jardim, frente aos buchos e às roseiras, numa manhã clara. Isabel estendera a mão para o telegrama, que surgia ameaçador na bandeja que o criado lhe estendia. Luísa Fernanda olhara assustada, mas o conde de Paris procurara acalmá-la. São certamente as felicitações pela primeira comunhão de Amélia, enviadas por Mercedes. Aquelas duas nunca se esquecem uma da outra. Mas a lividez de Isabel impediu-o de continuar. Não são felicitações nenhumas. É um telegrama de Afonso. E diz que Mercedes está gravemente doente e que os pais devem ir imediatamente para Madrid. Pondo-se de pé, olhou à sua volta, perdida, enquanto Montpensier colocava rapidamente uns pós num copo de água para dar a beber à mulher que ameaçava desmaiar a qualquer momento. Amélia, que chegava de um passeio no bosque, estacou no degrau, aterrorizada ao ouvir as palavras da mãe. Mercedes, Mercedes que conseguira realizar o sonho de casar com o homem que amava, estava a morrer 5 meses depois de casar, quando a última carta só dava notícias da felicidade que sentia. O conde de Paris estendeu a mão à filha e sossegou-a. Não deve ser nada de importante. O Afonso está com certeza nervoso com a responsabilidade. Quer lá os avós para lhe fazerem companhia, porque sabe que Mercedes é ainda tão nova e tão chegada a eles. Montpensier ouviu o genro, mas soube dentro de si que eram palavras para crianças. Assumindo a sua postura de soldado, que sabe que as tropas dependem da sua serenidade e firmeza, começou a dar ordens. Isabel, o teu irmão António fica aqui contigo. É demasiado pequeno para uma viagem nestas circunstâncias. Isabel assentiu com a cabeça. Ficariam a mais velha e o mais pequeno, diz Montpensier, que nem 6 anos tinha. O único rapaz que continuava vivo, o futuro Duque de Montpensier. Amélia sentou-se no degrau, a mão ainda presa à do pai. A avó Luísa Fernanda tinha razão. Nunca se pode confiar na felicidade. 12. Castelo de 30 de junho de 1878. Sentia-se gelada por dentro. Vestida de preto, acabara de chegar da missa celebrada em Notre-Dame pela alma de Maria de las Mercedes, Orleans e Bourbon, Rainha de Espanha, que deixou este mundo pelas 12h15 do dia 26 de junho, como dissera o padre na homilia. Neste momento, os pais e os avós estavam em Madrid, nas cerimónias fúnebres da Rainha, que o povo velara na rua noite e dia, destroçado pela doença da Infanta Santa, que tantos haviam visto acenar-lhes com um sorriso de genuína felicidade. Casara apenas há 6 meses, 6 curtos meses. Regressados da igreja, Amélia pedira a Helena que levasse António para o quarto de brinquedos. Demasiado pequenino para perceber o que tinha acontecido, precisava era de se entreter com os primos da sua idade. Quanto a Phil, vira-o ir em direção das cocheiras, certamente para dar uma volta a cavalo e chorar à vontade, longe da vista de todos. Levavasseur trouxe-lhe uma chávena de chá, mas saiu sem dizer uma palavra. Amélia estendeu a mão para a manta que a mãe usava para se aquecer nos dias mais frios. Cheirou-a e puxou-a para si, encontrando conforto naquele gesto. O cheiro de Montpensier. Num impulso, levantou-se e colocou em cima da escrivaninha da mãe a fotografia do avô, da avó e dos filhos, retirada no palácio de Vila Manrique. O sorriso meigo e tímido de Mercedes trouxe-lhe lágrimas aos olhos. Do outro lado da sala estava uma moldura, com uma imagem mais recente, a fotografia oficial do casamento da tia e de Afonso. Foi buscá-la e colocou-a ao lado da outra. Com a manta sobre os joelhos, sentou-se e tirou o papel, com o brasão dos Orleães em cimá-lo, e começou a escrever. Rasgou uma folha, depois outra e outra, atirando-as zangada para o caixote de lixo. Sabia-lhe tão bem aquela zanga que parecia atenuar a ansiedade e a tristeza. Rasgou mais uma folha e, fazendo uma bola, tentou que acertasse na imagem de Nossa Senhora que descansava numa pienha na parede. Mordeu o lábio, aquele hábito tão seu. Pecava, tinha a certeza disso, que ainda há semanas fizera a sua primeira confissão, a sua primeira comunhão. Pouco me importa, Senhora. Não protegeste a minha tia Mercedes. Deixas que as pessoas felizes partam desta terra e mantens aqui os que são maus e não merecem viver, vociferou baixinho. Só pensava na dor da sua avó, Luísa Fernanda, ao perder a sua menina, ao ver as sombras cobrirem de novo a sua vida. Mercedes enfraquecera de dia para dia, com hemorragias constantes, e depois vieram as febres, os períodos cada vez mais longos em que deixava de ter consciência, mas ninguém dava um nome ao mal. Contava-lhe a mãe, numa carta recebida ontem, que Afonso não saíra por um minuto do lado dela. Esqueceu-se que era rei do governo de Espanha, cancelou todos os encontros e cerimónias e pôs o país inteiro a rezar pela rainha. Encomendou missas na ermida da Senhora do Rocio, na esperança de que a Virgem, a que vira Mercedes nascer e a quem a infanta sempre fora tão devota, viesse em seu auxílio. Mas não veio. A mãe dizia que Mercedes, sempre que abria os olhos, fazia ao marido o mais doce dos sorrisos, e quando conseguia falar, pedia-lhe que não a chorasse, dizia-lhe que se sentia bem e que desejava que ele fosse muito feliz. Jurava que lá de cima velaria por ele sempre. O avô, Montpensier, marchara de um lado para o outro, do passo, durante dias e noites, injuriando os médicos que consideravam-os incapazes. Finalmente, conseguiu vencer as resistências dos médicos da corte, trazendo um médico judeu, já reformado, ao leito da filha doente. Mas o médico saiu do quarto de cabeça baixa, e depois disso ninguém voltou a ter esperanças, contava a mãe. Como contava que fora ela a única com coragem para o seguir e perguntar de que sofria a irmã. E a resposta foi um choque para todos. Na opinião do sábio, tratava-se de um aborto espontâneo que passara sem diagnóstico e tratamento e se transformara numa septicémia generalizada. Isabel dissera-o por estas palavras na carta que escrevera. Amélia não as entendera, estendendo a carta a levava à Serre. Mercedes perdeu um bebé, explicara a mademoiselle. Amélia sentira uma dor aguda na barriga, tão forte que se dobrara sobre si mesma. Afonso perdera a mulher com apenas 18 anos e o seu filho morria também no ventre daquela que amava acima de todos. Amélia voltou a pegar na caneta e escreveu: Meu querido Afonso, só consigo dizer-lhe que teve a maior sorte do mundo. Foi e será sempre amado por ela. Com todo o meu afeto e a minha infinita tristeza, Amélia. XIII. Vila Manrique, Romaria da Senhora do Rocio, 10 de maio de 1881. Sentir a mãe vacilar era assustador, pensou Amélia, enquanto se debruçava para molhar a mão no tanque, onde em pequenina tentava pescar peixinhos dourados. Sentou-se na borda e concentrou-se nos remoinhos que provocava cada pedrinha que atirava. Aqueles círculos concêntricos que partiam de um ponto e se alastravam até perder de vista, representavam melhor do que tudo o impacto que a morte dos seus dois irmãos mais novos tivera na família. Carlos Filipe tinha 5 anos. 5 anos em que fizera parte da vida de todos eles, com o seu riso bem disposto, os seus olhos tão verdes. 5 Natais, 5 festas de anos, 5 vezes 1000 em que o sentara ao colo para lhe dar de comer, quando recusava que as criadas o fizessem e pedia: Amélia, tu, tu. Adoecera de repente com os primeiros calores de junho e Amélia observara, com uma mistura de ciúmes e de admiração, como a mãe não saía do seu lado, os pachos de água fria na testa, as festas envergonhadas nas suas mãos suadas, o desespero com que olhava para os médicos. Para estar sempre à sua cabeceira, até parecia ter-se esquecido do bebé Jacques, nascido apenas há alguns meses, o seu sexto filho, e nem sequer atendia aos choros de Isabel, com pouco mais de 3 anos, e que sentia muito a sua falta. Carlos morrera no palácio no castelo onde nascera, e Amélia sentia um arrepio sempre que passava no corredor e via pendurado na sala o quadro a óleo da família toda reunida, feliz e sorridente, como se nada nem ninguém os pudesse atingir. Meses depois, em janeiro, fora Jacques, com 10 meses, a fechar os olhos. Jacques, que ainda nem sequer tinha entrado no quadro da família, nem na fotografia que todos os verões tiravam junto do lago de pedra do jardim francês. Jacques que desaparecia sem que Amélia tivesse sequer percebido quem era. E esse sentimento deixava-lhe um vazio imenso, porque não fora mais vezes ao quarto de brinquedos, porque não pegara nele sempre que os pais saíam, porque o remetera para um lugar distante, mesmo quando ele estivera ali, sempre pronto a estender-lhe os braços. Sabia que reagia mal às gravidezes da mãe. Não era capaz de perceber porquê. E nem a tia Chiquita, nem a Mademoiselle pareciam ter encontrado a palavra certa para lhe sossegar o coração que batia sempre tão acelerado, quando percebia pelas roupas da mãe que mais um bebé vinha a caminho. Quando nasciam, não fazia questão de vê-los imediatamente. Nem era a primeira a pegar-lhes ao colo. A mãe ria-se-lhe na cara e dizia-lhe que esperava que um dia os seus filhos não fossem tão ciumentos uns dos outros como Amélia era dos irmãos. Amélia corava e negava que os invejasse, mas hoje, aqui, entre as palmeiras do jardim de Vila Manrique, tinha de admitir que sim. Que lhe causavam um imenso desconforto a ideia de uma vida a crescer dentro da mãe, que sim, que a incomodava a ideia de um parto. Já vira um poldro nascer e fugira da cavalariça assustada. A ideia de que a mãe era uma incubadora de onde saía mais um filho. Talvez suportasse mal dividir por tantos a atenção que já considerava tão pouca. Talvez fosse só isso. Mas a verdade é que se sentira horrivelmente culpada quando se debruçara, uma vez após outra, sobre o caixão dos irmãozinhos e lhes pousara em cima um ramo de flores colhidas no jardim. Encheu as mãos de água e molhou a cara, misturando a água do tanque com as lágrimas salgadas que lhe corriam pela cara. Para de agir como uma menina mimada e pensa, mas é na tua mãe. Foi ela que perdeu os filhos. E nem te atrevas a imaginar que a tua dor é alguma coisa comparada com a dela, disse severamente a si própria. Com a manga do vestido, secou os olhos e voltou para o pátio com um sorriso forçado nos lábios. Mãe, posso fazer-lhe um chá? Perguntou, ao ver Isabel sentada, de olhos postos no chão, sob a sombra dos arcos da casa que o avô mandara reconstruir. A mãe virou-se para ela com uma expressão assustadoramente parada. Obrigada, baby. Faz-me um chá, fazes? E depois vem aqui planear comigo a peregrinação. Temos muito que pedir à senhora, por nós e pelos outros. Mesmo na sua desgraça pessoal, Isabel, a dura e aparentemente insensível Isabel, lembrava-se do czar de todas as Rússias, Alexandre II, que fora brutalmente assassinado há apenas 2 meses. Amélia ouvira os detalhes de como um grupo de anarquistas lançara uma bomba à carruagem do imperador que explodira de imediato, atirando o corpo de Alexandre a milhas de distância. E como o revolucionário procurara o seu corpo nos escombros para ainda lhe dar um tiro. Lembrava-se de ter repetido incessantemente a pergunta: mas como é que alguém é capaz de odiar tanto? E contudo, como dizia Levavasseur, com as dores dos outros podemos nós bem. Só agora que a mãe o recordava, se voltava a lembrar deste tio mais distante, mas que todos conheciam bem. Desgraças mais próximas tinham ocupado totalmente o seu coração.